Tem mistério de fogo, poder e renovo aqui neste lugar. Tem sim, tem mistério de fogo, poder e renovo aqui neste lugar. Tem sim, onde tem renovo, tem graça, tem povo a glorificar. O mistério é de glória, receba a vitória de Jeová. O mistério é de glória, receba a vitória de Jeová. Já que é santa, ela dá liberdade pro fogo descer. E o fogo que desce destrói o pecado com o seu poder. A igreja que busca este fogo divino não sobra irmão. Tempo pra discórdia, inveja, contenda e murmuração. Tempo pra discórdia, inveja, contenda e murmuração. Tem mistério de fogo, poder e renovo aqui neste lugar. Tem mistério de fogo, poder e renovo aqui neste lugar. Tem sim, onde tem renovo, tem graça, tem povo a glorificar. O mistério é de glória, receba a vitória de Jeová. O mistério é de glória, receba a vitória de Jeová. O crente escolhido jamais é vencido, poder ele tem. O Senhor manda fogo pra ele vencer. Elias estava em um desafio contra o Deus de Baal. O Senhor mandou fogo mostrando a todos que ele é real. O Senhor mandou fogo mostrando a todos que ele é real. Fucking